Salvador, boa noite. Tá 3178, vai passar onde a Serra Visual, baixar pra lá. Tá 3178, boa noite. Autorizado pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 062 anões. Autorizado pouso, não no zero, tá 3178. Foi 3178, solo 1-1, na minha escuta, libere direita, autorizado táxi de alfa, Juliette, portão 1-0. Na sua escuta, alfa, Juliette, portão 1-0, 3178, uma boa noite. Caso Alfa e Uniforme Hotel, prossiga. Caso Alfa e Uniforme Hotel, confirma. Solicitar reboque do portão 1 do pátio 1 para o pátio 3. Afirmativo. Caso Alfa e Uniforme Hotel, autorizado. Início do reboque, reporte para ingresso no pátio 3. Caso Alfa e Uniforme Hotel, autorizado, ingresso no pátio 3, reporte no terminal. Salvador, Rio de Salvador, boa noite, bom 723. Zona 723, boa noite, autorizado pouso, pista no zero, vento no 40 graus, 0612. Autorizado pouso na 10, bom 723. Azul Alfa e Palmatel, boa noite, frequência livre. Luna 723, Solos 31, na minha escuta, libera a direita. Autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 8. Na sua escuta direita, Alfa, Juliette, portão 8, gol 9733. Grupo 1, 354. Foi Salvador, gol 354, final. Gol 354, boa noite. Tráfego avistado, autorizado, pouso, sistema 0. Vento no 30 graus, 0,612 de nós. Ajuste altímetro no 0 no 3. Gente, autorizado, pouso na 10. O gol 1354. Salvador, boa noite, Portugal 024 Heavy, stand 11, and request ATC clearance to Lisboa. Tower, boa noite, Portugal 024, Heavy, stand 11, and we have also requested the signal and full flow. TAP 024, 1 minute, copy. Tower Airport, Calteira do Corpo. TAP 024, 1 minute, copy. Copy, standing by. Com 1354, nosso solo ao 58, na minha escuta autorizar táxi até o Pátio 1, via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 4, gol 354. 324, let's go. TAP 024, let's go. Portugal 024, go ahead. TAP 024, approve clear. to Lima, Papa, Papa Tanco, via Up Zulu 4-4 until Mike, Sierra, Sierra, after flight plan rules. Flight level 350, Momo departure, Zulu transition. Takeoff 10, after departure left turn, Coke 5154, Salvador departure 120.8. Portugal 024, clear to Lima, Papa, Papa Tango, via Upper Zulu 44 until Mike 7.